mas a necessidade acabou com a sua prosa. Você era orgulhosa, mas a necessidade acabou com a sua prosa. Sou sapuca maneiro, conhecido no samba inteiro. Tá ligado? Se você não acredita, vê dois, pergunte a quem é partideiro. Artisticamente falando, Marcelo D2 tem muito valor. Diz aí. Canta rap, toca o terror, fuma maconha e é compositor. E a necessidade. Tenho 60 mulheres, 50 andando a pé, 9 me perturbando e minha casa de fé. Conheço muito malandro, que é malandro de conversa. Se a mulher não mete os peitos, ele passa fome a pé. É a necessidade. A necessidade obrigou. Certíssimo. Você me procurar. Caiu a casa, malandro. Mas ainda dá pra ajeitar. Orgulhosa, mas a necessidade acabou com a sua prosa. Quero ouvir. Você era orgulhosa, mas a necessidade acabou com a sua prosa. Não sou papo furado, nem jogo conversa fora. Quando eu me aborreço, eu dou bolacha toda hora. Como é que você dá bolacha se você tá hepático, todo esquelético, que todo raquítico, cheio de cosmético e paralítico, foro hipotético? E a necessidade? A necessidade obrigou você me procurar. Mas ela era sapuca e muito orgulhosa. Mas a necessidade acabou com a sua prova.